Cachoeira, na Casa Amarela, em Cachoeira. É... 14 de maio de 2023. Estamos começando um som aqui, vou ligar a câmera para vocês verem. Começa aqui com um trecho da música de Cartola, um sample de Cartola aqui, pra fazer o som. Salve, salve, bem-vindos à Casa Amarela, Cachoeira, Bahia. Catelo, puedes cantar para nosotros también, ¿eh? Cantas muy bien, amigo. Una cachaça brasileña para usted. Thank you. Pessoal, queria apresentar a vocês um grande amigo aqui, o Vio, diretamente do Arizona. Ele é da Inglaterra, ele era de uma banda da década de 70 de rock progressivo de Israel. É o Vio, violinista. Salve, Vio, bem-vindo à Bahia. Ele mandou um hi aqui. Queria também registrar a presença do Yodi, baixista do Canadá. Hello, Yodi. Welcome to Brasil, Cachoeira, Bahia. Uhul! Thank you. Aí, violino. Diretamente do Arizona aí. Saravá, Bio. Manda ver aí. Thank you. Va bad, wie geht's dir, mein Freund? Bist du weg? Bist du mit John Daba? Weil wir Video. I'd like to present you another German musician, percussionist. Willkommen, Cachoeira. If you can show your video, but show for us to see you. Envio, we will change the charts now, okay? I'd like to present you a bass line, and you can do your version of this bass line, okay? Okay, vai. Aí é um sample de Curtis Mayfield. Tripping out. Thank you. vocês o guitarrista Guto, de Curitiba. Bem-vindo, Guto. Agora, guitarrista Catello da Argentina. Valeu, Guto. Aplauso pro Guto aí. Obrigado, meu irmão. Aparecer aí. Diretamente em Curitiba. que yo di, I will play another sample, 360 hip hop, 90 hip hop sample. Well, actually, yeah, let me remember. In 100, let's go to 100 BPM. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Cómo se encuentran por ahí?